Aqui você dança todos os ritmos em uma só festa. Porque o pop é tudão. Guitarra. Quem gosta dessas aí é o guru, meu irmão, ele dá valor. Juninho Play, essa ideia é o Adriano de Bragança, alô Danilo. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da... Bora, Ronaldo! Estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de entroncamento. Em uma? Em uma passarela da BR-316. Lugar onde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim. As meninas lá no restaurante, no hotel, obrigado pelo carinho, pela recepção, viu? Valeu pelo carinho, de bordão. Mas assim, aplica. Como diz o Jarson, as meninas que cuidam da dieta balanceada dele. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Ai, papai! Eu te quero eternamente. Velho, Pablo, Paulinho, Pablo Ferrari é o nome da fera. Renanzinho Play, RP da Cinta. Valeu, galera, obrigado pelo carinho. Eu te amo, eu te amo. E a Super Bis é tão grande, grandiosa. E aí, papai? É compadre, né, Davis? Ei, compadre! Maestro! A gente quer mandar um grande abraço ao nosso grande amigo Wanderson Bebidas, o cara que realmente abasteceu tudo de cerveja e detalhe. Só Itaipava, viu, gordinho? Só Itaipava, aqui hoje, na festa do Círio de Açaiteu. É, meu! O meu grande amigo Samuel tá por ali, o Negão, toda a galera, o Paulo do Golfe dali também. Um abraço, Paulo! Olha o Diabo, ele que vem rompendo fronteiras, o Renan direto de Cacenhal, o meu grande amigo empresário Jarison. Aqui todo mundo pra Fernandes Belo, né? O meu grande amigo DJ Thiago Marques, lá do Surdão, tá aqui com a gente. Alô, Thiago, obrigado pela visita, viu, moleque? Tu sabe que é nós sempre. Aqui você é sempre muito bem recebido, claro. Não tem onda, não tem frescura. Aqui tu tá em casa, viu, Thiago? Seja bem-vindo aqui no Águia. Eu não é maestro! Bora, Giovanni, tá ali! Valeu! Valeu! Patarazzo de Açaideira! E vai dançando, vai dançando, vai dançando! É, com a maestra assim não dá, pai. Eu me lembro da minha época de caminhoneira, essa aí. Vixe! Vador! Belém, Recife. É? Bora, Jardim, vai! Bora, Jardim, vai! Olha, o corpo do gordinho, Davidson. CDs ao vivo da festa de hoje ali na House Mix com o Dalton CDs. Também meu amigo Mortadela circulando aí, veio a família Pop. Com CDs ao vivo da festa de hoje. 5 conto apenas, viu? Os cabelos são as ondas do mar. E os teus olhos têm o brilho do sol. Teu corpo todo tem perfume de flor. Eu vou chorar. Chora não. Se você se for. Meu amor, que você quer? Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor. É a Kelly, é a Kelly. Dá meu carinho pra ela. O pensamento vai lá na Kelly agora, né, Jorginho? O meu calor. Só pra ela. Carinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Só pra ela. Só pra ela. Égua, guru, deu até sede essa. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Bora, Ronaldo! Preciso me entregar o meu amor. Dá meu carinho pra ela. O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela, é só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Alô, Ivonete, a sua irmã está lhe aguardando. Está indo, viu? Alô, Ivonete, chega aí com a sua irmã com urgência. Bora dançar, bora dançar. E vai até sexta manhã. Anderson Gleison, Leco, o Marcelo, o Lala, também estão aqui. Aqui no Pop Som. Baby, baby, a gente terminou. E agora o que restou? Só lembranças e um grande amor. Olha, maestro, o nosso empresário Renan Softline lá de Garcenel, ele vai à loucura mesmo. Ele gosta do bregão. O guru não pode ver o microfone, viu? Ele não pode ver. Se merece ser feliz com outro alguém. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. Agora o que me resta é encontrar alguém que tenha as qualidades que você tem. Que a família dela não se envolva com romance a dois. Só posso te dizer que já estou legal à procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. No ar, mais um campeão de audiência. A partir de agora você vai dançar! É bregaço! Samuel Giovanni Brito, é a quebra firma aqui no povo! Aqui. Aqui no Pop Som. Hoje eu tô no rádio pra dizer: o Águia da Amazônia. O quanto eu sinto bom amar você. Ainda estou sentindo aquele gosto do teu beijo. Quando lambuzou a minha boca de batom. Sintoniza a rádio agora. É pra todo mundo ouvir a minha voz. Por favor, não vá embora. Obrigado, meu parceiro Guru, ele, Giovanni, toda a galera. Obrigado aí com todo carinho, Ronaldo. Valeu, meu irmão. Você vai ser o meu interlocutor. Val White, a sua primeira dama. Amigo. Tainá, da família GDC, a galera da curtição. Nosso eterno Jackson. Lista, amigo, você vai ser o meu interlocutor. Radialista, amigo, fala pra ela que estou louco de amor. Você está sintonizado. Super Latinha de Bragança, obrigado pelo carinho. Alessandro da JR Pneus, Pitoco Embarcação, logo mais vão romper fronteiras. E Fernandes Belo com o nosso pop som. É clima tropical, manchete de jornal. É vento tropical, tem fotos no jornal. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Continuar dançando, vai ser esse jeito assim, garoto! Bora, Rogerinho, Super Latinha de Bragança! Rogerinho, Adriano, FJ Diesel, obrigado. É tudo que eu sonhei. Since the dawn of man, strength aqui pelo canto inferior direito. O Bruninho, o Vitor, Joelito, Moisés, Bruno, cabeça da Titã, abençoada aqui no pop. Na onda e o mar faz lembrar nossa paixão. Você e eu. Chuva de verão, na onda e o mar, faz lembrar nossa paixão. DJ Nenê, no pancadão, Nenê, Nenê. Pancadão, pancadão, pancadão, maestro, bora assim, garoto. Rogerinho, Adriano, a Bárbara de Bragança, obrigado, hein? Aconteceu, eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços, me apaixonei. Meu Deus, por que ela partiu sem razão? E a distância? A distância me faz... Quebra firma aqui no ladinho, bora Samu, bora Samu. Chorando Giovanni Brito. E você, que saudade. O destino foi rebelde, levou você pra longe. Paulinho, Queco, Renanzinho Play, RP da China, DJ Thiago Marques do Surdão, tá aqui com a gente. Popson, o arrasta povão. Ela está de volta mais uma vez. Vai, meu Bob! Parece que você saiu de um sonho. Você parece até real. Chegou com essa carinha de anjo. Bora, Vivi! Bora, Viquinho! Rogerinho, Super Latinho! Até a gente acontecer. Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar. Bora, Giovanni Brito! Até a cor. Alô, garçonete Vanessa, dá um cheio aqui. Alô, Vanessa, aqui na Reverguarda. Meu empresário Jadson, alô, Thalia. O nosso parceiro Diego, o Renan Softline, empresário lá de Gastanel, daqui com a gente. Ele é a sua primeira dama, o Quiaba, a Bruninha. O Negão, que é da puta, o Paulo do Golfe, a primeira dama. Tá todo mundo no Pop Sul, garoto! E o nosso parceiro Wanderson Bebidas. Puro desejo. Eu me apaixonei. Aqui. Você não percebeu. Aqui no Pop Som. Eu me apaixonei. E você não percebeu. Obrigado com todo carinho, Fleison Will. Pessoa dos entrosados de Viseu, Fledinho do Karen de Viseu aqui com a gente. Te queria, que era só um caso, mais uma noite de amor. Logo mais tem Fernandes Belo, hein? Pop por lá detonando. O Arrasta Povo Pop Som. Olhava, não imaginava que despertava o amor. Despertava o amor. E no seu olhar, que podia amar. E essa sequência é pra você, Pio Turbinado, só nas marcantes ele dá valor. Pode ser que um dia você olhe em mim também. Eu me apaixonei e você não percebeu. Confirmando a presença juntinho com o Pop. Obrigado, viu, galera de Castanhal. Valeu pela vida. Bora que é marcante, marcante. Maestro, vai virando, vai virando. Agora, como é que é? Quando menos imagine, bora, Lucas! Patrão Lucas, aí com a gente! Me fez sonhar. E aí, Giovanni? Bora, Samuca! Tanto tempo te esperei, pedindo ao Senhor alguém pra amar. Na janela do meu coração, fiquei a te admirar. E agora? Quero te olhar, nem que seja Pop Som. É o Pop Som. Davidson. Conquistou meu coração. E aí, maestro? Pra que ficar tão longe assim? Já te entreguei o meu coração. Quero te ouvir cantando a mais bela canção. Bora, meu parceiro, Pio Turbinado aqui no ladinho. Juninho Play, essa aí tem o Adriano de Bragança. Júlio! Bora, bora, bora, acelerando, acelerando, acelerando os bebês. Bora pra cima, maestro! Assim, assim, assim! Quem é, quem é? Super Pop é curtição. Esse som arrasta o povão. Chama que ele vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Rogerinho da Super Latinha. Já fechadinho com o Pop Fernandes Belo. Bora pra cima, pra cima, pra cima, pra Samuel tá aqui com a gente, um abraço pra você, Samuel, lá de Augusto Correia, parceiro nosso de longas datas, inclusive tá ele, meu grande amigo Giovanni, toda quebra firma, um abraço pra você, Renan, Renan, tá aqui com a galera que veio de Castanhal, tá aqui com a gente, inclusive domingo que vem, lá no Bingo do Silvando, quero ver todo mundo ao lado do Águia da Amazônia, dale maestro! Maestro Davidson, o Águia da Amazônia chegou aqui no Pop Som. Esquece que passou e vem ficar comigo, amor. Bora, Samuca!

Bora fazer assim agora, maestro. Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga. Alô, Renan! Que não dá. É agora, papai, quero ver, quero ver. Mas eu vim te contar, já faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade, e a culpa foi minha, minha responsabilidade. Libera o batidão, maestro! Não quero atrapalhar você. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lá. Amante nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Respeitar nessa cidade, amante, não vai ser fiel. DJ Thiago Marques, amante. E a nossa galera do Surdão aqui com a gente. Obrigado, Thiago! Banda 007. Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar. Já faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar... Alô, meu amigo gato da família Transpereira também tá curtindo o nosso pop. Valeu, viu, gato? Minha responsabilidade, eu vou... Arrasta, povo pop sombra. Quero atrapalhar você. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Rei do recreio, bora gata, de uma vez, papai. Amante não tem lá. Amante nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade, amante. Equipe, a casa caiu de Viseu, juntinho com a gente desde sempre. Pra mim não custa caro. Se você tá do lado, Peco do Poço, Sandro, Larissa, Nelly, Pablo, amiga, Paulinho, Renanzinho, Play. Que mistério você tem. Arrumei as malas mais de uma semana. Só falta você me chamar pra eu fingir com você. Desde Fernandinho, Mário do Açaí, obrigado, hein. Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil. Brasil! Porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar. Alô, os garçons, promessei pacotes aqui no Ladinho do Ai. Você fez em menos de um. Bora, Rogério! Porque eu te amo, eu não sei, mas quero te amar. Arrasta, povo pop som. Na vida ninguém fez. Giovanni Brito! Ele, claro, sempre ele. Samuel da Quebra Firma. Asas do amor. Banda 007. Ô, seu Zé, dessa vez eu terminei de ver. Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber. Os garçons, por gentileza, aqui no lado, pacotes pra galera. Pior que tá no... Já chegou um aí. Tem alguma... Então tem que ir lá buscar, não tem jeito. Esse trem que eu tô tomando, eu tô bebendo pra esquecer. Mas eu tô lembrando. E aí lascou o rádio do boteco, alguém ligou. É o pop song. Edito Bombozeiro também tá com a gente. Obrigado, né, Edito? Tadinho do seu Zé. Banda 007. E agora fala que me ama. hoje ter chorado rios. Depois de tanto ter sofrido. Olha, maestro. Agora, por fim. Daqui a pouquinho tem o nosso velha guarda Josimar, viu? Que o dia eu vivi. Pra arrebentar tudo. Asas livres. Pastor, já passou do horário dele, já. Que nunca passou. Me fez nada. Será que ele tá acordado? Depois de tanta dor. Que causou pro meu coração. Bora, meu empresário Jadson, Jadson! Eu quis até morrer depois que foi embora. E volta GDC. Valeu, GDC, galera da curtição ali no meião. Pois que já não, obrigado, não tem mais amor. E sem você. Super latinho. Mano, Rogerinho. Inverno. Parecia frio eterno. Você é minha dor. E agora fala que me ama. E agora que não tem mais nada. Diz que morre de amor por mim. E agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber. Voz que apaixona. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você é o grande Lucas, parceirão, meu irmão. Ele gosta desse som, papi. Que diz que o bom da vida é ser solteiro. Me disse adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas. Com beijos que não tem gosto de a rocha, vai a rocha. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí arrasta povo, pop som. O arrasta povo, o águia da Amazônia chega. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Sabe se alguém perfeito que você espera. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa. E vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. É por isso que o pop é o pop. Essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe vão. Fora meu pop! Eu aceitar. Pra dançar, vai. Essas flores que você mandou, não pense que vão fazer eu esquecer as lágrimas que derramei por você. E as flores? Flores não sabem andar. Logo mais, Fernandes Belo, galera. Pop por lá! Seus erros a me amar. Matarazzo, Bruno, Alexandre, o Vitor de Açaideiro. Flores não sabem chorar. Flores não vão perdoar. Seus erros a me amar. Banda 007. Vai dançando. Pra arrebentar com os corações agora. Ginete Marques, arrochando o seu coração. Eu não quero mais amar, pra não sofrer de solidão. Dói demais meu coração, ai, ai, ai, ai. Quando o amor fica complexo, não consegue se entender. Maestro, fazer. DJ ai, Davis. Ai, ai, ai. Todo dia, quase toda hora, é difícil de saber o que fazer com essa falta. Bora, Castanhozinho.

Oi? Ego, me lembrei da Jacutinga na pedreira, meu irmão. Vixe. Obrigado, meu amigo Pio, turbinado. O Nenzinho, o Malisson, já saí deu aqui com a gente. Você no Renan de Castanhal, rompendo fronteiras com o pop. Obrigado, viu, Renan, pelo carinho. Cabeça da Titã 150, abençoada de Viseu. Eu dancei lá em Alto Pereru no tempo da Cume da produção. É, com a velha guarda. São Caetano. Sabia que era Deus. Eu vi nos olhos teus o brilho do final do nosso amor. A noite de luar, a brisa aqui do mar. Caqueado, vai! Tava minha dor. Aqui, viu? Josimar? Agora. Eu já ando com a pilha no bolso já. Deixa eu chamar o nosso parceiro Thiago Marques aqui com vocês, viu, Davidson? Mete ficha, mete ficha. Lá do Surdão. É, Thiago, vem cá, Thiago, não te esconde, não. Moleque é parceiro nosso, Bragantino. É uma cidade que realmente nos recebe sempre, sempre que passa o metro. Vem cá, Thiago, vem cá, Thiago. Você tá no pop, você tá em casa, Lu Thiago! Beleza, Fábio, beleza, Davidson, beleza, meu parceiro Jaderson. É um prazer muito imenso estar com vocês hoje, curtindo essa versão do Ciro de Açaiteua, o nosso Bob Som chegando pra detonar mais uma tradição, meu irmão. Deixa eu abraçar aqui muito meu irmão Thales Marques, ele e toda a família está juntinho com a gente, a minha primeiríssima dama, Nani Marques, também tá ali juntinho, e toda a família juntinho também, a galera da casa caiu lá de visão, meu irmão, também tá juntinho toda a família, e a galera vai curtindo, Davidson. Só as principais, papai. Bora pra cima, meu maestro! E Davidson? E aí, Jaderson? Davidson, esses gordos são meio desgraçados, né, bicho? É verdade, verdade. A gente que é sarado, que é magrinho, assim, que tem um corpo light, se a gente não se fizer de remo, eles passam por cima. Sim. Mas tá difícil, porque, mano, tu sabe que é nós, né, maestro? Vamos que vamos, vamos que vamos. É muito gás, meu irmão, nessa barriga. É, tô te falando. Tô te falando. Tem dois sarados e dois cortinhos aqui no pop. Vou só ressaltar o que o finado Quinho falou. DJ Band de gordo. Caqueado, garoto! Bora, Rui! Garçonete Vanessa, essa mulher, vou te contar. É isso, Wilberson dos Entrosados de Viseu, Gledildo, Karen de Viseu. Obrigado pelo carinho. Santinhas de plantão vão dançar, vão dançar, vão dançar. Só quem é Santinha dança agora. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca. A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca. Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de bora, Santinha! Com a garrafa de uísque, a Santinha. Com a garrafa de boca, a Santinha. Acabou a bebida, a Santinha. Abastece o combo que ela desce. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Com a garrafa de boca, a Santinha. Se acabou a bebida, a Santinha. Vamos, abastece que ela desce. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Abastece o combo que ela desce. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, vai, desce, vai, desce, desce, desce. A Santinha perdeu o juízo. Alô, Paulo do Golfe! Quando bebe, ela é um perigo. Tá beijando de boca em boca. A Santinha perdeu o juízo. Tomou uma e já ficou louco. O Águia da Amazônia. Beijando de boca em boca. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Com a garrafa de vodka, a Santinha. Se acabou a bebida, a Santinha. Abastece o combo que ela desce. Com a garrafa de uísque, a Santinha. Com a garrafa de vodka, a Santinha. Se acabou a bebida, a Santinha. Swingo! Desce que ela desce, vai desce, vai desce, vai desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Abastece o combo que ela desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Bora que é swingão, é swingão, é swingão, é swingão, é swingão. Vem com o gigante. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Ela só tem 18 anos, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai acontecer, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Levanta o copo, enche o copo, rubara, rubara. Misturou tequila, uísque, vodka, pinga, vai embrasar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Ela vai dar PT, vai dar. Baile muito louca, a fim de se envolver. Ela só tem 18 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Ela só tem 18 anos, o que vai acontecer? Cê, cê, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar. Swingo! Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça. Joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça. Vanessa, joelhinho, Vanessa. Impressionante, né? Todo mundo faz, todo mundo faz. O joelhinho, cabeça, joelhinho. É o Tchano Brasil! Vamos lá! O joelhinho, cabeça. Joelhinho. Poxa! E o nosso empresário Jackson tá aqui com a gente aí, a telinha. E o nosso parceiro Diego é a sua primeira dama. Bora, Diego! E aí, do nosso lado, do nosso lado direito, o nosso parceiro Paulo do Golfe, a primeira dama. O Quiabo também, a Bruninha. E o Negão Catapulta. Alô, Negão! Negão! Negão! Esse moleque é pop, viu? E Negão, cadê o Cleitinho, Negão? Cadê ele, hein? Olha a domingo, ela não vai, não. Olha a domingo, ela não vai. Olha a domingo, ela não vai, não. Bora, Samuel, tá aqui com a gente. Alô, Samuel! Amarra o tchan, segure. Segure o tchan. Amarra o tchan, segure o tchan. Eu disse tudo que é perfeito, a gente pega pelo braço. Joga lá no meio, mete cima e mete baixo. Eu dentro do carro, cozido, tudo fechado. Você só ralando em mim, me deixando só ouriçado. Pô, lá falo o que eu faço pra nós dois fazer um sexo. Davidson! E aí? Nosso parceiro Bill Dorminado e o Keco tá aqui com a gente também, toda a galera. Um abraço a vocês de companhia. Nossos grandes amigos Thiago Marques. Alô, neguinho d'água, abraço em você também, garoto! Ela fica louca quando quarta-feira ela tem futebol, Davidson! Bora pra cima, meu irmão! Vai, toma sua gostosa, vai, toma, toma. Vai, toma sua gostosa, vai, toma, toma. Vai, toma sua gostosa. Real daí, playboy. Carreta do bandinho, vai. Balança a cabeça. Obrigado, Gudu Lugarini, meu parceiro. Samuel da Quebra Firme. Esse é muito parceirão. Alô, Giovanni Brito. Essa novinha é louca. Quero ver se ela aguenta. Essa novinha é louca. Quero ver se ela aguenta. Senta. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, agora pro bonde do mal, agora senta, sente, sente, sente, vai, sente, sente, sente, sente, vai, agora pro bonde do mal, agora Olha, gente, CD ao vivo, as últimas unidades. E já ali na House Mix pra galera. Tá acabando, hein? Chegue lá, só tem 5 unidades de CDs ao vivo da festa de hoje. Ali na House Mix. O meu amigo Dalto CDs, o Viquinho também no apoio. Senta, senta, CD representa. Senta, senta, CD representa. Senta, senta. Mandando ver, no vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer. Faço ferver. Vai, meu povo! Mandando ver, no vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer. Faço ferver. Vai passar mal, viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca quente vem. Falando, é toda hora. Aí depois tu diz, não, tu puxa o saco do Castanhal, mas ele é toda hora. No vício da batida, querendo é, será? Ver o estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer. Vai, meu bom, vai, meu bom. Mandando ver no vício da batida. Ele tava doido pra subir nesse palco. O estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faço enlouquecer. Faço ferver. Vai passar mal. Viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca quente vem, não tem igual. Tá todo carente no pedido informal. Vai passar mal, vai passar mal. Viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca quente vem, não tem igual. Tá todo carente no pedido informal. Tchau, Beck, Railson! Ei, o Juninho de Nova Olinda. Amanhã vem. E aí, papai? Se lá no live tem o jamaicano, o Bobson, tem o negão catapulta aí no palco, meu irmão! Arrebenta, negão! Vai, cachorro! Negão, olha, negão. Paradas. Bora, Paulo do Golfe! As popozudas. O baile todo. Pula, sai do chão. Esse é o bonde do Tigrão. Libere a energia e vem pro meio do salão. O baile está tomado, eu quero ver você dançar. Tá tudo dominado e o planeta vai gritar assim. Só as cachorras. As esquecer da minha eguinha pocotó, pocotó, pocotó, pocotó, pocotó, minha eguinha pocotó, pocotó, pocotó, pocotó, pocotó, minha